Ilusão! E hoje ela tá pirada pela madrugada. E com jeito de santa não tem nada. Sempre preparada pra qualquer parada. E a traição do ex deixou ela revoltada. Bateu na minha casa, toda perfumada. Falando que a minha voz deixou ela excitada. Não entra danada pra afogar essa mágoa. Relaxa que essa noite é sequência de pentada. Vai, senta, senta e concentra. Experimenta. Remexe gostoso que o pão vai arrebentar. Senta, senta e concentra. Experimenta. Remexe gostoso que o que te arrebenta. Senta, senta e concentra. Vai sentando, vai, quebra aí, quer. Remexe gostoso que o pão vai te arrebentar. Tava toda perfumada, filha. Esse é o palpite. Então entra danada pra afogar essa mágoa. Essa noite é sequência de pentada. Então senta, senta e concentra. Experimenta. E mexe gostoso que o que te arrebenta. Mexe gostoso que o papai.